Show! Meu parceiro de Barreto, Lucas Barreto e Doutor Marroás, tamo junto, hein? Alô, meu parceiro Galestor, o papai! Chola! Bota a swing assim, ó! Vem a gente, já não tá mais junto, ó. Acabou, e acabadinho de tudo. Do jeito que a gente fazia.